coração viaja em paz, carregado de emoção demais, demais. Dia e noite, madrugada, ele sai, não tem hora de partida. No caminhão, o que ele traz é a coragem que ele pulso firme no volante, em frente vai, pela estrada e pela vida. Seu coração viaja em paz, carregado de emoção demais, demais. Dia e noite, madrugada, ele sai, não tem hora de partida. No caminhão, o que ele traz é a coragem que ele tem, que é sempre mais. O Suzana Santos e o Clube do Rei. Amigos e amigas, tivemos a primeira seleção de músicas, agora vamos para a primeira curiosidade do rei. Agora, no Clube do Rei com Suzana Santos. Curiosidades do rei. Curiosidades do rei. Vamos então para nossa curiosidade, continuando a falar a respeito dos especiais de Roberto Carlos exibido pela Rede Globo de televisão. Agora vamos para o ano de 1988. O especial de 1988 reuniu cenas de seu show em Atlantic City, suas andanças por Nova York, uma entrevista com o nosso saudoso corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna, e um show gravado no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. A atriz Isabela Garcia participou do clipe da música Se Você Disser Que Não Me Ama, ambientado bailes dos anos 1950. Carlos Gardel foi homenageado com o tango Volver, de Gardel e Alfredo de la Pera. A cantora Rosana interpretou Custe o que Custar e Vício, e em seguida fez um dueto com Roberto, cantando alguns de seus sucessos. Clube do Rei. Tivemos aí a nossa primeira curiosidade. Agora, o rei canta pra você. O rei canta pra você. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada, nada. Você tem a vida inteira pra viver e saber o que é bom e o que é ruim. É melhor pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe e nunca procurou saber. E quando a gente ama pra valer, bom é ser feliz e mais nada, nada. Fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você

felicidade. Clube do Rei, Clube do Rei. Amigos e amigas, o Rei cantou, tivemos curiosidades, mas agora vamos dar aquela pequena pausa para os nossos intervalos comerciais e a gente volta já já com muito mais Clube do Rei. Estamos apresentando o programa Clube do Rei. Voltamos a apresentar Clube do Rei. É isso aí, já estamos de volta, é VaptVupt rapidinho e estamos aqui mais uma vez para levar para você o nosso Clube do Rei. Temos mais meia hora juntinhos, uma programação recheada de músicas e também curiosidades de Roberto Carlos para você. Muito obrigada pelo carinho da sua sintonia, pela sua participação, pela sua amizade. Seja muito bem-vindo ao Clube do Rei. Vamos ouvir o nosso rei cantar? O rei canta para você. Eu passei por cada dia da semana, esperando esse domingo, pra ficar o tempo todo do seu lado, desfrutar do seu carinho. Viajei na ida e volta do trabalho, com você no pensamento. Bateu forte o coração contando as horas pra chegar esse momento. Enfrentei cada minuto de saudade, disfarcei a solidão do fim de tarde, me lembrando o tempo todo do seu rosto, seu sorriso tão bonito. Quero beijos e abraços demorados, esperei por isso de segunda a sábado. Hoje eu quero te falar do meu amor e o dia inteiro estar contigo. Clube do Rei. Hoje é domingo, dia perfeito pra um casal apaixonado fazer tudo que o amor lhe dá direito. Tudo é bonito, hoje é domingo, vale a pena esperar uma semana por um dia assim tão lindo. Enfrentei cada minuto de saudade, disfarcei a solidão do fim de tarde, me lembrando o tempo todo do seu rosto, seu sorriso tão bonito. Quero beijos e abraços demorados, esperei por isso de segunda a sábado. Hoje eu quero te falar do meu amor e o dia inteiro estar contigo. Hoje é domingo, dia perfeito pra um casal apaixonado fazer tudo que o amor lhe dá direito.

destino, sem carinho e sem amor, e provado o gosto amargo, o prato feito pela dor. Você como vai? Você como vai? Você como vai? Tenho tido a companhia de alguns amigos e o meu cão, que inocente late forte pra espantar a solidão. Você como vai? Você como vai? Você como vai? Você como vive? Onde você está? Quem te levou de mim? Quem tem você agora? E quem te telefona? Mais que eu tente esquecer, vive em meu peito essa paixão. Você como vai? Você como vai? Você como vai? Você como vive? Quem vive em meu lugar? Quem faz você? Suzana Santos e o Clube do Rei. Oi, gente, o Rei cantou. Vamos para a segunda curiosidade do Rei de hoje? Agora, no Clube do Rei com Suzana Santos. Curiosidades do Rei. Curiosidades do Rei. O cantor abriu Roberto Carlos Especial Amazônia com uma declaração de amor e fé no Brasil. Ele interpretou a música Amazônia com uma pena de arpia no cabelo. Um clipe mostrou cenas de destruição se mesclando às de árvores, bichos da Mata Atlântica e do rei dentro de um barco, às margens do Rio Negro. O programa teve gravações na Amazônia, em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio, foram gravados dois shows, um na Quinta da Boa Vista, durante o Alto de Natal, e outro no Teatro Municipal. A modelo Luísa Brunet participou da gravação da canção O Tempo e o Vento. E Simone foi a convidada especial e cantou outra vez. Suzana Santos e o Clube do Rei. É isso aí, tivemos a segunda curiosidade do Rei de hoje. Agora, o Rei canta pra você. O Rei canta pra você. Você mexeu com a minha vida, foi muito além dos meus sentidos, me despertou pra essa coisa bonita, já meio esquecida,

misturado na multidão. Que a luta com ele vai defender a vida e o pão. Aceitar a realidade, invento uma ilusão, engano o coração, disfarço, mas no fundo não consigo te esquecer. Você não foi pra mim uma aventura, mas fez da minha vida uma loucura. Eu tenho que aceitar que nada vai mudar, mas dentro do meu peito sempre vai faltar você. Eu nunca mais amei do jeito que eu te amei, nunca me esqueci do que passou. Eu sei que o nosso amor não foi perfeito, quem sabe a gente até se machucou, mas foi de coração. paixão meio fora dos planos, mas de coração. Quem sabe o sonho mais lindo que eu deixei passar, mas foi de coração. Com idas e voltas eu sei, mas foi de coração. Um simples amor complicado, mas de coração. Quem sabe os melhores momentos da minha vida. Eu nunca mais amei do jeito que eu te amei. Nunca me esqueci do que passou. Eu sei que o nosso amor não foi perfeito. Quem sabe a gente até se machucou. Mas foi de coração, com erros e enganos talvez, mas foi de coração. Paixão meio fora dos planos, mas de coração. Quem sabe o sonho mais lindo que eu deixei passar, mas foi de coração. Com idas e voltas eu sei, mas foi de coração. Um simples amor complicado, mas de coração. Quem sabe os melhores momentos da minha vida. Mas foi de coração, com erros e enganos talvez, mas foi de coração. Paixão meio fora dos planos, mas de coração. Quem sabe o sonho mais lindo que eu deixei passar. Clube do Rei. Amigos e amigas, infelizmente chegamos ao final de mais um Clube do Rei, mas prometo voltar com você na próxima oportunidade, trazendo muito mais novidades de Roberto Carlos, trazendo muito mais músicas de Roberto Carlos e trazendo muito mais alegria no seu rádio. Para você que ficou aí me fazendo aquela companhia, para você que participou da nossa programação, para você que curtiu, para você que se emocionou, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua amizade, ok? Um beijo no fundo do coração de cada um de vocês. Clube do Rei e sua equipe está se despedindo, mas voltamos na próxima oportunidade. Eu espero por você, hein? Tchau, gente! Terminamos aqui o programa Clube do Rei. Uma homenagem mais do que justa ao grande nome da nossa música. Até a próxima!